cadeia, já está no ar. Hora tá na hora, tá na hora de voar. Decadentes começando, vem com a gente começar. É papo de americano, com certeza vai gostar. E se não estiver gostando, salve, salve, coelhada! Decadentes 22 no ar! E, mais uma vez, para celebrar a vitória das meninas por 8-0 em cima do Pro Inter, que é o que tem para comemorar, porque o jogo de ontem não foi lá essas coisas. O time hoje está grande, tem 5 aqui para falar bobagem, a começar pelo nosso bobagento de sempre. Senhor Corneta, dê o seu boa noite, meu querido. Boa noite, coelhada! Não precisa alegria. Gritar, tá todo mundo com fome sozinho, de ouvido. Eu tô sozinho em casa, eu posso gritar, aproveitar. Ah, Dona Maria não tá aí, né? Inclusive, nós temos um comentário hoje sobre o seu relacionamento. Voltando também depois de longo e tenebroso inverno, aliás, eu aproveito para me desculpar mais uma vez publicamente, porque era para ele participar do último programa, eu esqueci de mandar o convite para ele entrar. Então, senhor Ramon, bem-vindo de volta. Opa, somos nós, isso. Isso aí, garoto. Quem mais? Estamos aqui com o nosso caçulinha, eterno e sempre maior saxofonista da torcida americana. Dê seu boa noite, Brenda. Boa noite, nação americana. Tamo junto sempre. Valeu, meu querido. E o retorno também do menino estrela, do comentarista estrelar, Sérgio Tavares. Opa, boa noite, galera. Vamos que vamos. Vamos começar essa reação logo aí, que tá passando a hora. Ah, agora vai começar, porque o Alisson não tá aí, né? Pé frio, foi descansar, tá vetado pelo departamento médico. Então e agora começa... Isso. Eu começo a acreditar na reação americana. E como o Alisson não tá aqui, eu vou começar, hoje eu vou inverter tudo, e eu vou começar pelos comentários que já mandaram pra gente. O primeiro deles foi um comentário... Como é que é? Querendo me derrubar, posso. Nem vejo. Não, até que não. É, então vamos falar desse aí direto. Vai, eu ia pegar o outro, porque tem um outro aqui de 5 laudas que fala de você. Mas vamos achar aqui então o outro. Eu achei muito grande que você trouxe aí o filme pra me ver, cara. Ah, não, é o do e-mail, mentira. Não fala de você, não. Ele fala basicamente o que a gente gosta de falar aqui também, faz as suas críticas devidas à diretoria americana. Vamos lá, tá aqui, ó. O primeiro comentário, então, é do Jairo Viana Júnior, que tá aqui. Olá, membros do Conselho Gestor Paralelo do Coelhão, somos nós. O programa está muito bom, tem um pouco de tudo. Sexo com o Coelhão, tomando no asterisco, cobrinha, hashtag, etc., toda rodada. Humor, para não chorar. Dicas de matrimônio feliz, senhor e senhora Corneta. E até futebol de vez em quando. Ele faz algumas sugestões. Quando forem levar os biscoitos croquero do Campeonato Mineiro para o Danilo, favor levar também o vermífugo. Que é isso? Parece que ele acusa o Danilo de não estar no seu melhor momento. Ô Jairo, a gente fez a entrega hoje, rapaz. Coincidência ou não, você fez o comentário agora mais cedo. Hoje à tarde foi feita a entrega lá no CT, lá na Drummond. E eu vou ver se até amanhã, sábado no máximo, eu publico esses vídeos lá na nossa fanpage e no YouTube também. Vocês vão ver, Cornetinha, vocês vão conhecer finalmente essa figura ímpar, que é o menino Corneta, fazendo a entrega, tá? Ó, pra dar um teaser só, não vou dar spoiler ainda, mas ele erra o nome de alguém. Vamos lá. O ponto 2 aqui do Jairo: todos os nossos reforços, entre aspas, Borges, Danilo, Helder, Juninho, Alain Mineiro, Helder de novo, Eduardo e Arthur, são da primeira parte do alfabeto. Se nossa planilha tem 4 pilares, dos 4 pilares, estiver em ordem alfabética, alguém avisa lá na América que tem um page down, né, para dar um scroll ali. E pelo visto eles ainda não desceram a barra de rolagem e estão só na parte de cima da tabela. Pode ser que ali embaixo tenha alguém que venha para salvar. Eu acho que a sugestão é muito grande. Pode vir para salvar, pode vir para subtrair, né? O Alisson até sublinhou esse comentário e pediu para para que ele fosse lido, tá aqui lido, Alisson. A sua participação de hoje se resume a isso. É, o Jair também mandou outra aqui, ó. Ele tá indicando Formiga como culatina da rodada por provocar falsas esperanças nos ouvintes do programa. Olha, Formigão, até quando você não tá aqui, você é lembrado, hein? Formiga que era para participar hoje, mas foi ver o jogo do Palmeiras, lá em São Paulo. É isso, ele tá indo. É um dos times do Palmeiras, do Formiga também? Isso, um dos times dele é o Palmeiras, ele tá lá no jogo do time dele? Ai, ai, ai, ele tá lá no Allianz Parque. Que mais? Deixa eu ver o que, é que tem aqui. Tem o Maicon Sérgio também, que vamos, Coelhão, ainda dá tempo de se manter na primeira divisão. Ô, Maicon, eu tô com você, também acho que dá tempo ainda, viu? Tem um monte de pé frio aqui desanimando, mas eu não tô desanimando ainda, não. E no e-mail, galera, é sempre bom quando vocês mandam e-mail, viu? Porque realmente no e-mail vocês têm a chance de usar um pouquinho mais o espaço, né? A gente escreve um pouquinho mais. E nós temos aqui dois e-mails do Leandro Mourão. Leandro, o primeiro, eu vou dar uma lida rápida aqui, uma leitura dinâmica, porque deu tempo de ler, que você mandou cedo. O segundo eu não vou ler, não, porque eu nem li ainda. Você mandou agora, quase na hora do programa. Não deu tempo de ler ainda, não. Mas, basicamente, o que o Leandro está falando aqui? Ele está criticando o que ele chama de erro primário e grosseiro de planejamento da diretoria, que teria priorizado o Campeonato Mineiro e achou que o título tinha... infelizmente, com o título, achou que tinha um time para fazer uma boa campanha, que o título teria mascarado as limitações e as deficiências do elenco, que os dirigentes estariam iludidos, diz que talvez com esse elenco, disputando a Série B, não conseguisse o acesso. Eu não tenho essa certeza, não, eu discordo um pouquinho de você, viu, Leandro? Mas vamos lá, sua posição está aqui. Qualquer pessoa que está vendo o time, que o time não tem poder de reação, que falta um armador, um camisa 10. Armador, o Leandro, eu tô para lembrar o último que o América teve, viu? Não é um problema desse ano, hein? Irênio, Rodriguinho. Irênio, né? Rodriguinho. Também não tirei, eu botaria o Rodriguinho, não. Para mim foi o Irênio também. Foi Irênio. O Luciano. O Luciano foi depois ou antes? Não sei. Pergunta no consultório. Pergunta o Luciano para o Luciano. Não, o Irene é antes, durante e depois do Luciano. É. Ah, é, o Irene é depois, entendeu? É. Não, o Irene é antes, cabeção. Não, mas depois ele voltou. Exato. Então, o Irene é da era Luciano, o Irene é antes, durante e depois, entendeu? É, exatamente. O Irene veio, foi embora, veio o Luciano, foi embora, voltou o Irene e tá devendo um gol de falta dele até hoje. Que isso. Isso. Cara. Bom. E, bom, ele volta a questionar a diretoria, que pode entender de gestão patrimonial, e de fato, a gente comentou até no último programa, estão tirando a América de um abismo nesse quesito. Mas que talvez eles não entendam muito de futebol, contratações mal feitas, e aí vai criticando Adalberto, Sueliton, Maranhão, Romário, Hernandes, Danilo Dias, Juninho e Bruno Teles, e aí pontuando o que cada um fez no passado, que ele não acha que tenha sido grande coisa. Ele bota ponto 6 aqui, como consequência teremos uma redução de receita, deixaremos de receber 30 milhões. Eu ainda não entreguei como é que chama? A paçoca, não entreguei a paçoca ainda não, acho que ainda dá para fugir, e enfim, vamos ver. 13 vitórias e 23 jogos. Pois é, o América, recebi esse dado hoje até, o América está melhor do que estava em 2011. Ah, caiu em 2011, é verdade. Mas ele está com o mesmo número de pontos, e sendo que está com uma vitória a mais no critério de desempate aí, né? Parece que o América terminou o turno em 2011 com 13 pontos, ou seja, 5 pontos a mais do que nós temos hoje, e a gente ainda vai disputar 6 jogos. 5 ou 6, hein? 5, né? A gente ainda disputa 15. Para terminar o primeiro turno. Uai, ontem completou a 11ª. São 19, desculpa, são 19, é verdade. Mas o 12º já foi. Isso, faltam 8. Eu tava fazendo a conta com 18, são 19, é isso mesmo. Então faltam 8 jogos. Por que eu falei 5? Ainda bem que vocês estão aqui para me corrigir. Você frequentou a mesma escola do senhor Corneta. Pois é. Pode ser, pode ser. Eu sou de humanas, gente. Eu não sou de exatas. Mas você continua ano, são sete jogos. São sete? São sete, para 19 são sete, isso aí. Então tem 21 pontos. É, matemática hoje não me exige muito não, que o dia foi puxado. É, vamos lá. Torcida está calejada, que vai diminuir ainda mais. Aí, bom, enfim. O Leandro começa aqui lamentando um pouco mais sobre tudo isso e tudo mais. Eu entendo a revolta dele, a chateação, mas eu acho que é mais do que isso. Eu vou até tentar ler o segundo e-mail dele aqui, porque ele é bem curtinho, viu? Então vou dar uma lida nele na íntegra aqui, vamos ver. Estou assistindo a sair o filme para acompanhar depois. É, vai prestando atenção que eu estou audiolendo para você. Tá? Você está vendo aqui, você está com um audiobook particular aí na sua orelhinha. Com essa voz magnífica ainda, hein? Que é isso? Os jogadores não têm culpa. Eles não pediram para serem contratados. A culpa tem quem contratou. Essa diretoria amadora, incompetente, beleza. Ah, temos que cobrar de quem comanda. Tá, é ok. Rebaixamento é um retrocesso, não caímos ainda. E aí, desanda a falar mal da diretoria. Tá nervoso o Leandro Mourão. Sobre a diretoria, cara, eu acho o seguinte, é todo mundo ali bem sucedido na sua vida pessoal, nas suas áreas, os caras sabem. O grande problema é que os caras não entendem de futebol, cara. Não é cara do futebol, entendeu? É velho, os caras não tem o cacuete, não tem a malandragem. O Salão é um cara que entende de futebol, entendeu? O Paulo Asmar, se você chega o Paulo Asmar e pô o Messi e o Rodriguinho jogando junto, ele vai saber a diferença dos dois, cara. Entendeu? Não, mas é verdade, cara. O Alencar entende futebol? Eu não sei, eu nunca conversei com ele de futebol. Não, entende, mas eu, cara, acho que não, porque ele falou que nós vamos brigar por título. Ah, não entende. Os eu caras sou só... obrigado a achar que não. Não, deixa os caras sabem. Não tem a malícia do futebol. Essa é verdade, cara. Alguém mais quer comentar do Leandro aí? Eu concordo aí com o Leandro, alguns pontos que ele diz, né? Sobre que os jogadores não pediram para ser contratados, tal, a responsabilidade de fato aí é da diretoria, que há dois programas atrás já citei, essa situação da culpa da diretoria, da falta de diretor de futebol, da demissão do Oswaldo Torres, no momento, na minha modesta opinião, inoportuno para o planejamento a médio e longo prazo, que seria a Série A, que é a menina dos olhos do América de se manter. Mas agora, enfim, gente, já estamos nessa barca. Exatamente. Se entregar, é aquilo que o Marinho também já comentou alguns programas atrás, se entregar, não vai dar. São 19 torcidas contra nós já. Nós vamos, nós mesmos vamos não, contra nós. 20 torcidas contra nós. Né? Isso contando só na Série A, né? Fora os de Série B, são dois para a gente cair também. Pô, não, mas assim, a torcida do América tem que apoiar. Uhum. Tudo bem que o momento não é favorável, tudo bem que a diretoria meteu os pés pelas mãos, mas, gente, só a nós mesmos que interessa permanecer na Série A. Se nós não levarmos uma mensagem de apoio, abraçar essa perebada que está em campo, não vai dar, né? Eu vou falar para vocês, eu acho que com todo o apoio do mundo esse time não salva, não. Não, pô, também acho. Espera jogar, porra. Eu também acho, Ramon. Mas se chegar, Ramon, mas se chegar umas 4, 5 peças aí para chegar a vestir a camisa, esses jogadores que estão aí são bons. Bons coadjuvantes. Eles não são estrelas. Entendeu? Mas quais são as 4 e 5 peças que querem vir jogar na América? Ah, isso aí é fácil. Pra chegar e mudar. Cinética, Ruela, vira brequinho. Ô Sérgio, você queria falar aí, Sérgio? Não, pode continuar. Eu acho que eu tô nessa aí com vocês também, mas 4, 5 peças é quase meio time. Então, não é fácil, não. Eu até acho que eles são ruins, mas se as coisas encaixam. O futebol tem um pouco disso. Às vezes as coisas encaixam isso. E pode acontecer isso. Exatamente. O que a gente tem que apelar é para essa metafísica aí mesmo. Ó, vamos sonhar que vai chegar um cara, a coisa vai encaixar e vamos. Porque se for olhar Eu tô achando melhor a gente juntar num terço e deixa eu puxar mais um comentário aqui. Esse aqui é do Felipe Reis, que inclusive pediu pra participar hoje, mas a gente sempre faz um testezinho só de conexão, só pra testar o equipamento, ver se funciona tudo. Esse que quase deixou o Sérgio de fora, né, Sérgio? Não tinha tempo pra fazer isso hoje, o Felipe tá escalado para participar do próximo programa no domingo. Ele deve participar. Mas, de qualquer maneira, ele me pediu para mandar um recado em áudio. E aí eu vou tocar aqui para vocês. Não vai ser inteiro não, viu, Felipe? Tem 7 minutos aqui o negócio. Quase isso. Vai ser só um pedacinho, mas já vai dar para dar uma ideia do que você tá colocando. Vamos ouvir aqui. Quando aí, a todos, meu comentário vai ser sobre algo que acho que todos os americanos já têm consciência, já sabem bem da situação, mas é difícil de verbalizar. Bom, é o seguinte. Uai, parou? O América é um time que não nos dá alegrias de títulos. Eu tenho apenas 25 anos, mas acredito que até mesmo os mais velhos, como meu pai, por exemplo, tem 68, nunca viu o América brigar por títulos de grande expressão. Eu, por exemplo, nunca vi o América ir para uma final de Copa do Brasil, nunca vi o América ir para Libertadores, nunca vi o América brigar para ser campeão brasileiro da Série A. Mas é um time que eu vejo que me dá alegrias em outro sentido, como, por exemplo, é um assunto para eu conversar com meu pai, para a gente sentar junto, discutir, a gente tem o mesmo amor pelo mesmo time. Então, esse tipo de alegria eu acho que o América traz para a gente. Se a gente for esperar um América de títulos, de destaque, vai ser complicado. Mas, novamente, é o seguinte, eu nunca tive tanta esperança no América se tornar esse time de títulos como este ano. Por quê? Porque, como todos sabemos, o futebol de hoje em dia é dinheiro. Não existe mais aquela história de amor à camisa, de ideologia, de não ir para o adversário e coisas do tipo. Pagou, ofereceu mais, o jogador vai, o clube ganha e tudo mais. Vide o PSG. O PSG é um clube de empresários. E foi campeão francês com, acho que, 8 rodadas de antecedência. Então, se amanhã chega um sheik aqui e fala, eu quero comprar o América, e coloca uma folha salarial mensal de 20 milhões, o América com certeza vai brigar por esses títulos que eu falei, citei anteriormente. E o senhor Alencar da Silveira, no início, mais no início do ano, falou que a folha salarial ia subir, que ia investir, que isso e aquilo, e isso nos deu esperança. Enfim, o Felipe continua. E aí ele começa também a criticar o planejamento que foi feito, a verborragia do Alencar, que falou em jogador de 300 mil, que saiu prometendo isso e aquilo, né? E a gente está vendo que não é bem assim. Eu concordo com o Felipe, aliás, quem estiver vendo aí no YouTube, o Felipe mandou um outro comentário aí também. O Felipe está formando em engenharia lá na UFOP, está procurando estádio, viu, gente? Se alguém quiser contratar o Felipe, entre em contato aí com ele, que ele está atrás de trampo. Críticas que são várias. Eu não sei se vocês repararam, nós estamos com 21 minutos de programa, ou 20, que a gente atrasou um pouquinho na entrada. A gente até agora não tocou no jogo de ontem. E eu acho que isso é sintomático, isso é óbvio até, porque mais importante do que falar sobre repetir até o que a gente já conversou aqui largamente sobre as falhas americanas que tem nos levado à derrota, o momento que está ruim, etc. e tal, é o momento da gente voltar a, de novo, repetir que faltou planejamento, discutir o que pode nos fazer sair dessa situação. Eu vou ser muito sincero com vocês, vamos começar a falar do jogo então. Eu ontem sentei aqui para assistir o joguinho, muito esperançoso, porque a gente, nessas horas, a gente se agarra ao que tem. E o que a gente tinha até ontem era a escrita contra o Corinthians, que era amplamente favorável ao América em jogos do Campeonato Brasileiro disputados em Belo Horizonte. Uhum. É mais uma escrita que caiu. Nunca tinha perdido em Minas Gerais. Nunca tinha perdido. Em Minas Gerais, contando Uberlândia. Exato. Né? Então, assim, a gente tinha essa escrita. E aí, mais uma vez, com 10 minutos de jogo, sem esforço algum... 9, verdade. Antes dos 10 minutos de jogo, sem qualquer esforço do adversário, eles conseguem abrir o placar mais uma vez num gol que é entregue pela defesa americana. Eles não precisaram fazer nada, não precisou criação. Foi uma bola de um escanteio. O Corinthians vinha errando muito naquele primeiro tempo, até naquele primeiro tempo, absurdo falar isso, começo de jogo. O escanteio acontece, há uma falha da defesa, me parece que do Leandro Guerreiro, que não saiu na hora que devia sair, apesar do que eu fiquei um pouco na dúvida também, se era também absoluta culpa dele, se aquela saída ali no escanteio faria sentido daquela forma, mas enfim. É aquelas jogadas de bololô, sobram dois atacantes livres na área, um deles é o Romero, que só tem o trabalho, na pequena área, né, melhor dizendo, só tem o trabalho de empurrar. Aí vai o América correndo atrás, demonstra que talvez consiga empatar. Eu fiquei na expectativa, enquanto eu fazia a narração lá no Twitter, de que o empate viesse no primeiro tempo. Aliás, o que eu disse foi, se o empate vier no primeiro tempo, eu até acredito numa reação americana. Se ele não vier, aí esquece, porque vai ser mais um repeteco dos jogos anteriores. Terminou o primeiro tempo 1-0, e aí eu estava extremamente cansado, fiquei extremamente aborrecido ontem por aquele gol aos 9 minutos, e aí eu achei melhor desligar a televisão e dormir. Acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Eu acordei no meio da noite para beber uma água, ainda pensei rapidamente, será que eu pego o celular para ver o resultado do jogo? Falei, não vou perder meu tempo, fui dormir tranquilo e sereno, e só hoje de manhã é que eu descobri que o Corinthians tinha feito um segundo gol, só hoje de manhã eu fui descobrir. Aliás, eu deveria ter ido dormir sabendo disso, porque se tinha uma coisa que eu podia esperar, era um erro de arbitragem em favor do Corinthians, interferindo no resultado. O América não perdeu ontem por causa da arbitragem, não perdeu ontem em razão desse pênalti mal marcado. O América perdeu ontem porque o América não teve capacidade de fazer um gol, não teve capacidade de marcar todas as bolas que o Corinthians jogou dentro da sua área. Mas isso não tira a responsabilidade do juiz, que não viu na cara dele. É impossível, pelo ângulo que o juiz estava, ele ter visto o puxão do Adalberto e não ter visto a bola bater na mão do atacante corintiano. É absurdo, Luciano. É absurdo pensar isso, que o cara teria visto uma coisa e não viu a outra. Porque passou um passarinho na hora, ele olhou, oh, que bonito. Aí ele virou e viu o puxão do Adalberto. Tá errado o Adalberto também. O Adalberto fez pênalti. Só que o lance era pra ter parado, porque o cara conduziu com a mão, né? Mas o absurdo era o juiz não dar. Absurdo seria se o juiz não desse pênalti pro Corinthians, cara. Exato. Provavelmente teria sua carreira em risco. Deixaria os quadros da FIFA. Ontem não era uma derrota previsível mesmo? Não era uma derrota da conta que a gente começou no campeonato. Falei assim, como é que perder pro Corinthians aqui ou lá? Era uma coisa assim, não é nenhum nada espantoso. Não é nada espantoso. Não é nada espantoso. O problema é pela situação. A situação da tabela, isso. Que é o problema. E aí, Ramon, eu ontem desliguei a televisão para não me aborrecer, mas até ontem eu estava com a situação da tabela na minha cabeça. Hoje de manhã, quando eu parei para, vamos lá, né? Você acorda no outro dia, você começa a rever seus problemas, você já muda o prisma, tá por outra ótica. E aí comecei a ver a coisa, e aí me bateu a sua frase, Ramon. Aproveite a Série A. Essa sua frase me bateu hoje. E eu falei, porra, pior que esse viado tem razão. Pô, viado não, cara. Porque... é homo afetivo. Peraí, ela tava certa aí, pô. Eu falei, pior que o Ramon tem razão. E é como eu pretendo encarar. Medonha. Eu pretendo encarar a Série A daqui pra frente dessa forma. Esse, é jogo a jogo, esquecendo o campeonato. Você quer um exemplo? A derrota, né, pra Ponte, né, foi uma coisa mais angustiante. Sim. A derrota pro Atlético, entendeu? Sim. Ontem, tipo, empate com vitória. Empate com vitória ontem é o da conta. É o jogo que perdeu, mas era o jogo que a gente... É o Corinthians, pô, o campeão brasileiro. O Corinthians. Sim, sim. Entendeu? Eu acho que Mas eu acho que o grande problema, né, vou voltar, o América, eu converso muito com o Cris a respeito disso, o América ele está um patamar acima da Série B, mas ele está um patamar muito abaixo da Série A, cara. Cris é o Cristiano Almeida, o nosso reizinho? Isso, Almeidinha, Almeidinha. Uhum. Almeidinha, diretor. Almeidinha. Então, assim, é uma coisa complicada, cara. A gente fica vendo aí esse monte de jogador aí que está negando a vir jogar no América, entendeu? Quando a gente fala de reforço, tá... Quem seria os caras que o América pagaria 300 mil que ia chegar a fazer esses quatro caras, 300 mil que vai vir jogar no América e vai mudar a situação? Porque é o seguinte, você tem algum jogador de 300 mil que possa tirar um time da situação igual o América tá? O Atlético tá de olho, o Cruzeiro tá de olho, o Flamengo tá de olho, o São Paulo tá de olho, o Corinthians tá de olho, cara. Entendeu? Eu acho que é uma questão muito mais complicada. Eu acho que é... Quem a gente vai trazer? Igual, por exemplo, Jorge Wagner, né? Quem que falou do Jorge Wagner antes? Foi aqui, eu acho que foi o Sérgio. Foi o Sérgio. O Jorge Wagner seria o cara que chegaria e mudaria a situação? Eu acho que não. É igual, por exemplo, tá nessa coisa aí do Vitor Rangel sair. Aí o pessoal fala assim, o nosso melhor atacante, mas o nosso melhor atacante não faz gol. Então é um negócio. Exatamente. Assim, é um negócio. Não, mas a bola nem chega lá, pô. Não chega, mas também, quando chega também, não tá colocando. Não tem feito. Terço contra o Cruzeiro e tal, beleza, mas quando chega também, ontem o Osman teve duas, o Alan Mineiro teve uma chance, ele de frente pro gol chutou a bola lá na Barra Una. O Osman teve duas bolas e chutou onde o nariz aponta, então a questão é a seguinte. O Osman tá precisando botar giz no taco, né? É, do banco, tá precisando... amor de Deus. Eu acho que ele precisa de um banco. Pode ser. É uma Série A também, que vamos ser sinceros, o Barço saiu aqui da América e vai ser titular na Chapecoense, né? Mas ontem já comeu o banco, né? Mas jogou. Quer dizer, o cara... tipo assim, não sei, cara. Eu acho que vamos, sei lá, fazer um time feijão com arroz ali, vamos pegar uns caras raçudos pra dar boa nada, quem sabe. Ele pegou o banco porque o técnico da Chapecoense é mais esperto que o Givanildo. Só por isso. Exato. Não sei, cara. Porque, olha só, a gente fica brincando aí, mas olha... A gente precisa de fazer metade, ganhar metade dos jogos, é nada. Impossível não é. Não talvez é. Com esse time, outra, improvável. A gente sabe que hoje é dia... Hoje não, né? Hoje é dia 30 de junho. Amanhã é dia 1º de julho. Começa o segundo semestre. A gente sabe amanhã, que a América joga melhor. Dia de São Cláudio? Dia de São Cláudio? Quem é Cláudio? É o Cláudio da loja do América? É o Cláudio da loja do América. Ah, que menino fofo. Parabéns pro Cláudio da loja do América. Loja da América. aquele rapazinho que vai sempre no jogo de tênis lilás? Não, esse é o Guininha. Não, o Guininha vai de vermelho. É uva. O seu? Uva! O dele não é lilás, é uva. Só pra botar a foto. Vamos voltar ao futebol. Custou R$40. Parabéns. Segundo semestre, o América joga melhor. Então já estou aguardando melhor a partir de amanhã. Eu gosto do seu otimismo, cara. Eu gosto do seu otimismo. Coisa louvável. O Formiga está disseminando a bicicletinha na população americana, cara. Chegou um pacote. A bicicletinha está rolando solta aí e não me ofereceram. Chegou isso um pacote anônimo de São Paulo aqui em casa e tinha um pó branco. A bicicletinha. Senhores, eu concordo com você, viu, Ramon? E aí eu acho que um pouco o Felipe, se eu não me engano, fala disso, e o Leandro também, se eu não me engano, no e-mail dele comenta que essa coisa de é só botar dinheiro na mesa que o cara vem, parece que não tá bem assim, não. O América tem recebido muita negativa. O jogador adora dinheiro, mas o holofotezinho também eles amam, né, cara? Porque o holofote pra ele... holofote é dinheiro. Ah, o ser humano tem ego, cara. É bobagem. É verdade. Toda semana... Uma coisa que eu acho errada é esse excesso de informação que às vezes o Alencar dá, que ninguém quer vir pra América. Isso já ajuda a piorar a situação. Mas isso não... ninguém quer vir pra cá, você não tem que falar isso não. Se não veio, beleza, vai pra puta que pariu e não comenta, cara. Mas o cara tá tirando dele da reta, né? Mas ele tá tirando dele da reta, Ramon, e tá mostrando que ninguém quer vir pra cá, porque o outro vai querer vir. Ele tá cara, mas é o seguinte, ele tá solucionando um problema e criando outro. Sim. Potencializando esse mesmo problema. Tá solucionando um problema, não. Problema dele. Não, ele tá ajudando ele. Ele está mascarando um problema que ele criou no início do ano. Ele não está se resolvendo nenhum problema, não. Ele está mascarando o problema que ele criou. O problema que eu estou chamando, o Brendo, é o problema de responsabilidade que seria dele. Ele resolve esse problema dele. Por que, que o América não trouxe ninguém? Ele resolve o problema dele falando que ninguém quer vir. Agora, mas ele cria um problema maior ainda, porque se não queriam vir antes, vão começar. Os outros, então, começaram a se perguntar por que, que ninguém quer vir para a América, que até o presidente reconhece que ninguém quer vir para a América. O que, que tem o América de tão ruim? Tem uma cabeça burro enterrada no Lana Drummond? Não, mas... Sérgio, vai lá. Vocês estão falando aí do presidente falastrão demais, e ele é falastrão mesmo, mas eu não acho que o jogador vai deixar de vir para o América porque o presidente falou, ninguém quer vir para o América. Não vem para o América porque o América está na última colocação, porque o América não tem perspectiva de ganhar, porque o América não está na mídia. Qualquer programa esportivo que você vai assistir, eles falam assim, teve um jogo Corinthians e América, o Corinthians jogou assim, assim, assado e acabou. Ele fala do América, só que o América esteve ali, mas não tem uma análise, não fala do jogador, não, fala, não tem nada. Então, não está na mídia, não tem... não é palco para nenhum jogador. Não tem torcida, então o jogador que vem não tem aquele, né, esse ego que vocês falaram e tal... Né, que você pode fazer ali a torcida de massa e tal, inflar e tal, não tem isso. A gente tem uma estruturazinha que é o nosso... É um cartão de visitas, né? Isso, cartão de visita, que pode tentar trazer, cara, mas isso é pouco para um jogador. Esse negócio de estrutura não traz jogador, não. Porque se estrutura trouxer jogador, ninguém é pro Flamengo, cara. Isso, não, isso que eu tô falando, exatamente. Mas o que mais se vê, e não é só nessa diretoria, nem em todas as diretorias do América, é, olha, nós temos estrutura, olha, nós não temos dívida aqui, olha, nós temos CT, nós temos um monte de... Eu acho que muitas vezes o cara... Ou seja, eu acho que muitas vezes aí falta até na diretoria um cara que seja, entende, né, o linguajar do boleiro, cara. Pegar lá, adoçar o cara, essa coisa não tem. Você quer um exemplo? Essa Série B tá tão ruim, cara, que o Pimpão foi contratado como reforço do Botafogo, cara. É, eu vi. Não sei, cara, eu acho que também... Falta olheiro, né, na América, isso? Né, cara? É, Série A, bicho, sacou? Falta olheiro, cara. Você falou Série B. Não, mas eu só não sei se isso, ele escancarar o nosso problema vai piorar, mas eu acho que não. Eu acho que é tão bom pra gente saber o problema, porque o americano às vezes fica assim, putz, a diretoria não faz nada. Ó, eu até acho que eles fazem muita cagada, mas tentar trazer jogadores estão tentando, pelo menos eu entendo que eles estão tentando. Uhum. Eu concordo, errado, cara. Ô Sérgio, mas o seguinte, cara, qual jogador em sã consciência viria pro América agora, assim, o jogador que tá no holofote, né, assim, tá em alta, esse jogador que não quer vir agora, ele viria sim pro América no início do ano, como o time tinha acabado de subir, as coisas, se tivesse um planejamento melhor, sabe? Entendeu? Sim, acho que o América demorou demais para se mexer e volto a bater na tecla. O erro crucial do Alencar não foi ter delegado o futebol. Sou muito grato a ele, ao Givanildo, mas foi ter delegado totalmente a parte de futebol o senhor Givanildo e o senhor Cláudio Prates. Essa foi a cagada do Alencar. Top agora, ele está colhendo os frutos. Você falou agora do Cláudio Prates aí, também está na hora de se explicar, né, cara? Eu acho que está na hora dele alcançar os gols. Não sei se está, não. O não Sérgio, deixa o Sérgio falar, depois eu vou falar do Cláudio. Eu concordo plenamente com o Breno, acho que é isso mesmo. Só separando. A crítica que eu tenho para a diretoria é aquela que você já falou, que eu concordo, que a gente ia discutir e tal. Passou a hora de ter montado um time. Agora nós estamos com outro problema, que é tentar trazer jogadores para arrumar o time que a gente não tem. E nesse segundo ponto, eu acho que a diretoria está tentando e está difícil mesmo. Mas sem dúvida que a cagada é deles e não terem feito o time. E o Alencar dá aquela declaração de ah, é, eu não quis trazer naquela época, porque senão ia desmotivar os campeões mineiros e tal, ele tá ali de novo tirando dele da reta, obviamente, e fazendo meia culpa. Não, aí, bom, eu não sei se é só tirar, não. Nesse ponto de não contratar para não desmotivar na final do Mineiro, eu até acho que há uma certa lógica naquilo. Foi uma escolha feita, a gente pode criticar a escolha e tal, mas o mas que eu estou dizendo é que eu não acho que seja. É que eu não acho que seja simplesmente uma desculpa, mas sim uma escolha que foi feita. Eu considero errada também, mas uma escolha que foi feita. Mas se eles escolheram, não, nós vamos, nós, pro time ser campeão mineiro, eles acertaram, cara. Muito bem, e nós não vamos entrar, toda a torcida americana, não vamos entrar num acordo se foi uma escolha acertada ou não, porque muita gente queria esse título mesmo. Eu mesmo queria esse título. Sem dúvida, estou falando para chamar antes da final do Mineiro, estou falando para chamar assim que acabou o Mineiro. Não, Mineiro, opa. Ok, concordo com você. Acho que demorou demais, sim. Houve essa demora, o Ramon. E aí, na fala do próprio Alencar, muito dessa demora ele acredita ao Givanildo. E a ficada do Givanildo após o Mineiro é uma escolha da diretoria. Mas será que a gente também não criou expectativa demais sobre o campeonato que o América ia fazer, não? Brasileiro? É. A minha expectativa era ficar fora da zona de rebaixamento. E a minha também. Da primeira à 38ª rodada, entre 15º e 16º. Essa era a minha expectativa. O América, se tivesse ganhado da Ponte e do Vitória, não estaria? Sim. Então, eu não estava pedindo muito. Eu não estou pedindo Libertadores. Não, mas o campeonato da América é brigar contra o rebaixamento, é o que a gente vai estar fazendo. E a gente está vendo... A gente não está brigando, não. A gente está vendo praticamente que isso era possível, só que as coisas não estão encaixando. E faltava uma peça ou outra. Eu não acho esse elenco totalmente ruim, totalmente desprezível. Eu não sei nem se precisa de 4 ou 5 jogadores igual vocês estão falando. Eu sinceramente não acho. Eu acho que hoje, a realidade do América hoje no campeonato, pós-partida com o Atlético, já na partida contra o Corinthians, já na partida que nós vamos fazer agora contra o Atlético Paranaense, a realidade do América hoje é a realidade de um time que vem numa toada ruim, numa fase horrenda, que não consegue ganhar, não consegue marcar gol e toma gol de todo mundo. Então esse é o cenário do América hoje. E por que eu friso que esse é o cenário do América hoje? Porque esse cenário, você pode trazer quem você quiser, que o time está em baixa, a moral está muito baixa. Eu concordo. Se acertar, se traz... Tem que mudar isso, tem que chegar alguém com a responsabilidade. Eu vou resolver isso aqui. Eu não acho que isso seja uma pessoa, Sérgio. Posso estar errado, pode até ser uma pessoa, mas eu não acho que quem muda essa mentalidade toda é uma pessoa. Eu acho que... Uai, saiu o Cláudio? O corneta saiu. Depois ele volta, ele tá triste comigo que eu não deixei falar, será? Mentira, acho que ele caiu, vamos ver. Ele tava com problema na conexão mesmo. Eu não acho que seja uma pessoa que vai fazer essa mudança de mentalidade. O que vai fazer a mudança de mentalidade são os resultados aparecerem. O problema é que é isso, você está num ciclo vicioso em que você precisa romper esse ciclo, você tem uma ruptura através de talvez de um golpe de sorte. O time precisa voltar a pontuar para voltar a acreditar em si mesmo. Chegar um ou outro cara, eu não sei se é o problema. Agora, no começo do campeonato, um ou outro cara que desse mais segurança, porque eu acho que o problema nosso também não é necessariamente no ataque, apesar do ataque estar inefetivo, acho que o problema nosso maior é na defesa, porque toma gol muito rápido. Se a gente tivesse umas 2 ou 3 peças para a defesa, para uma defesa um pouco mais sólida, e aí eu falo até, não só da zaga, mas até alguém pro lugar do Leandro Guerreiro também, que tá difícil pra cacete, eu acho que a história era outra. Eu entendo assim, posso estar absolutamente errado. Olha, diga, Brendo. Eu não sei se vocês vão concordar, não, vou fazer algumas ponderações breves aqui sobre essa situação toda. Bom, eu particularmente adorei também o título do Campeonato Mineiro, ainda mais humilhando a duplinha, tanto na nossa casa quanto no Mineirão. Calamos o Mineirão 2 vezes seguidas. Muito bom, bacana, mas o meu desejo sempre, desde o início, foi se manter na Série A. Então, eu trocaria, sim, o título mineiro pela permanência na Série A. Um ponto. Outro ponto que eu acredito é o erro da gestão, que ia ser, não vou ficar batendo mais martelo em prego, né? Do jeito que isso já está escancarado para todos saberem, mas uma situação, o Sérgio Vieira, ele pensa muito bem no time e tal, a gente vê que é um cara que entende um pouco mais de futebol, apesar ainda da inexperiência, não ser tão boleiro como acredito que o treinador de futebol tem que ser para poder compreender bem o ambiente, porque o treinador, ele não é apenas o cara que vai fazer o jogador ali, a disposição tática, né, deles, mas tem que ser um cara também conciliador, um negociador de conflitos, né, dentro dessa situação, como o Tite foi no Corinthians, em outros momentos, até mesmo se envolvendo em questão salarial, quando o salário do Corinthians, campeão brasileiro ano passado, estava atrasado mais de 10 meses, no caso do Elias, que ele falou até mesmo no programa Bola da Vez. Enfim, acredito que o Sérgio Vieira é um ótimo nome para o América, tal como foi agora. Mas o momento que o América vivia, talvez não seria o melhor para ele. Por que não seria o melhor para ele? Você trazer um cara... Que pena. Você trazer um treinador estrangeiro que não entende ainda muito bem a filosofia do futebol brasileiro, o padrão do futebol brasileiro, ainda com um time cheio de carências técnicas... É, de certa forma, um pouco assim, deixa eu só concluir, Ramon, um pouco, de certo, leviano, sabe? Eu não sei se é o melhor, não sei se estou falando bobagem, mas treinador bom de time ruim, não estou corretando o Sérgio Vieira não, gente, pelo contrário, quero que ele permaneça agora, já que veio, está aí, está tentando mostrar o trabalho dele, mas treinador bom de time ruim, poderia ter sido naquele momento que o Joanito saiu o Celso Roth. Mas vamos seguir no barco do jeito que tá. Mas aqui, eu acho que só um adendo sobre o Sérgio Vieira, cara. Eu acho que sempre foi muito boa a contratação da América, porque é o seguinte, cara. Tem que ser testando as vices. Sinceramente, Celso Roth, eu acho que o Celso Roth com a América. O Celso Roth é o Joanito com a grife, gente. É. Entendeu? O Joanito é o maior treinador da história do América, que treinador mais vitorioso. O time do América era de chutão pra frente e ganhava numa bola lá que espirrava, alguém fazia um gol e pronto. Hoje o América consegue tocar uma bola, o América consegue ter um padrão de jogo. Entendeu? E é uma coisa que a gente também tem que ver a evolução do time. Eu acho, por exemplo, quantos jogos o América jogando com o Juvanildo na Série A, tava pior e perdendo. É um fato. Hoje, pelo menos... Não, pior não, viu? Hã? Não, se você for olhar os números... Mesmo, Ramon, os números não estavam piores não, cara. Gente, o Givanildo... O Givanildo um jogo na América, gente. Aqui. O vitória da América foi com o Sérgio Vieira e com o Paulo. Era outro campeonato, gente. Não, o campeonato mineiro, o campeonato brasileiro, o aproveitamento do Givanildo foi muito ruim, entendeu? Já o do Sérgio Vieira já está pior, pode melhorar. Não, peraí. Vamos ver o nível. Eu sei, ok. Vendo os números, sim. O do Sérgio Vieira tá pior do que o do Giovanni. Tem mais tempo, Diego. Agora vamos ver. Vamos ver a diferença dos jogos. Não, é só isso. A posse de bola do América, os passes certos. Eu concordo, gente. A posse de bola pode estar sendo maior agora, tal, sendo uma evolução técnica. Mas essa evolução técnica é comparada aos nossos adversários que nós estamos brigando hoje, dentro das partidas, ela não é significativa para o nosso principal objetivo, não, que é somar okay, os três pontos. Você precisa ponderar os adversários que o Givanildo pegou. Exato. E os adversários que o Sérgio Vieira pegou. Dá para acompanhar. Palmeiras, Cruzeiro, Atlético. Botafogo é um adversário tão forte assim? Mas Botafogo é só o Botafogo. Ok, mas vem cá, perder para o Botafogo é um ponto não, fora da curva aí. Peraí, perdendo o Inter lá, perdendo o Palmeiras no Allianz, clássico. Fazer a Ponte Preta. Perder pro Botafogo no Rio. Ponte Preta foi de Vanildo. Vanildo, aqui. Perder pro Botafogo no Rio é algo assim pro América excepcional? Naquela situação, sim. Tá uma draga também. Tá uma draga melhor que o América. Mas tá uma draga. Mas se o Botafogo ganhar hoje. O Botafogo ganhar hoje. Só é absurdo porque tá uma draga. Aham. Aliás, tá tendo jogo? Ligar não, não, pra não, dar uma secada. Não, né? Então tá. Então, peraí, eu acho que sim. sinceramente, eu acho que quando a gente fala assim, o América tinha que ganhar do Botafogo, tinha, não, peraí, o Botafogo tem uma draga, mas não toma muito acima do Botafogo, não, gente. Então, peraí, eu acho que a gente também está subestimando o que é o América. Peraí, eu acho que a gente tem que também dar uma sentada, olhar. Aqui, na boa, quais times o América vai jogar? Ele é favorito para ganhar? Nenhum. Nem Cruz. Se o América, o América deve ser favorito dentro de casa. Santa Cruz. Não. Contra os oito com quem ele disputa o descenso, dentro de casa, ele precisa ser favorito. Ele não era favorito contra o Botafogo, mas não é um jogo pra você tomar de três do Botafogo ali daquele jeito. Tudo bem. Aí a gente tá olhando a questão seguinte, o futebol apresentado. Exato. Entendeu? Então, quer dizer... Quando a gente enfrentou o Botafogo, nós estávamos na frente deles. Agora nós estamos lá, ou se eles já estão quase saindo. Mas quando a gente enfrentou, a gente estava um pouquinho melhor, né? E aí tomamos um vareio. Um ponto a mais. Isso, um ponto a mais. E outra coisa, Ramon, um ponto também, eu acho assim, Sérgio, seu microfone tá ruim. Oi, melhorou? Melhorou. Vai lá, Sérgio. Tô mexendo a mão demais aqui. Não, deixa o Sérgio concluir aí. Então conclua. Não. Tipo de... Então vai, Brendo. Ô Ramon, sobre o que nós até comentamos aqui e tal, e os demais ouvintes aí da nação americana toda, é o seguinte, essa posse de bola da América, vamos ponderar uma coisa sobre a posse de bola da América. Vamos ver os jogos da América. Olha aqui, nós tomamos gols muito cedo em todas a maioria das partidas. Sim. É natural que a equipe adversária, ela comece a esperar aquela que sofreu o gol tomar partido na partida, entendeu? Então, natural que em certos momentos nós tenhamos maior posse de bola, enquanto a equipe adversária vai procurar os espaços, as brechas, que não é tão difícil achar assim no sistema defensivo do América, que é tão extremamente lento e desqualificado, por culpa da diretoria, para poder dar os golpes fatais na equipe. Então, essa posse de bola é uma posse de bola, assim, até mesmo de certa forma, na minha modesta opinião, um pouco utópica. Mas antes a gente não tinha nem essa posse de bola, gente. Entendeu? Mas não, porque a gente não tava tomando gol tão cedo. Ficava 11 jogadores atrás esperando achar uma bola e pronto. Aí achava sim, uma bola. Sim, porque é o seguinte: o time é limitado, ele não pode sair jogando desesperado lá na frente, não, porque vai tomar gol direto. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Série B você ganha na vontade, Série A você não ganha na vontade, não. Você tem que ter bola. Abismo de diferença, gente. Entendeu? O pior do que a gente pode falar que a Série A esteja, ela é infinita. Vocês estão assistindo o jogo da Série B? Não. Gente, o Bahia vem jogando bem, Vasco vem jogando bem. Não, mas espera aí. Peraí, gente. Bahia e Vasco é time de Série A que estão jogando Série B. Vamos fazer uns adendos. Pera aí, é uma distância abissal entre o orçamento desses dois times e dos outros. Entendeu? Aí a gente vai olhar, você vai assistir o Atlético Goianiense que tá mal, tá bem o Atlético Goianiense jogando bola da dó, entendeu? A gente viu o time do América jogando ano passado e a gente só foi acreditar que o América subiu faltando 3, 4 rodadas. E ninguém é uma questão assim, vai dar, não sei o quê. Não, é um abismo. Não, tudo bem, mas a torcida... Deixa eu puxar os comentários aqui, Ramon, pera aí, vamos lá. Matheus Felipe tá sempre nervoso. Matheus, vamos lá, começa aqui. O Henrique aceita que o elenco fraco, ou você fica defendendo essa merda? Eu não entendi, não. Com quem você tá falando aqui, Matheus? Pera aí, esse aqui tem 2 minutos, eu não entendi, não. Vou começar do primeiro. Uma cláusula no... Aliás, tem 2 comentários sobre isso aqui. Uma cláusula do contrato fez com que Eduardo voltasse ao Fluminense. Agora que o Daniel Rocha também toca no mesmo assunto. Fiquei sabendo agora que dispensaram o Eduardo. O cara dava suas sumidas nos jogos, mas nessa draga que estamos era um dos melhores. Tá rolando um crime estranho nos bastidores aí. O cara que é titular em um jogo não fica no banco no outro. Não estou sentindo firmeza na relação entre o Portugal e o elenco. Não entendi isso aqui também não. Alguém tem notícia do Eduardo? Pois, sim, o Eduardo foi para Portugal. Para Portugal? Deveria ter alguma cláusula, caso tivesse proposta do exterior, ele seria transferido. Ah, então, aí é natural, né? O Fluminense muitas vezes é dinheiro com cara. Jogador emprestado, chegou, tem cláusula de time de fora, nós vamos voltar. A situação está tão feia que a gente está começando a sentir falta do Eduardo. Mas você não dá, não. Não, sinceramente. Eu não tô com saudade do Eduardo, não. Mas você tá com saudade do Rafael Bastos, que eu sei. Puta merda, não fala esse nome aqui, não, Lúcio. Deixa eu continuar aqui, peraí. Então, peraí, explica. Rapidinho, rapidinho. Tem algum jogador, tirando o João Ricardo, tem algum jogador na América que se sair faz falta? Não. Tony. Não, mas o Tony tá jogando, pô. Tá fazendo a falta, tá falta que tá fazendo, porra. Ah, eu também acho que o Tony tivesse... Você acha que o Tony ia ser esse jogador que ia fazer a diferença? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui pros comentários. Então, beleza. Deixa só eu fazer um comentário aqui. Comente. No jogo contra o Palmeiras, o Eduardo foi instituído no primeiro tempo ainda, uns 37, por aí. Saiu puto da vida, tanto que na transmissão a repórter lá ainda falou, ele foi direto pro vestiário, irritado e tal. Depois disso, ele não julgou mais, nem foi relacionado. Verdade. É verdade, hein? Verdade. Agora, vocês acharam errada a substituição dele de no primeiro tempo daquele jogo? De forma nenhuma. Displicente. Então pronto, então nós não vamos chorar. Você achou errado, Sérgio? Não, concordo. É, só tô pontuando, porque não voltou. Não, só pra checar se alguém achou errado, porque talvez tenha alguma coisa aí sim. E se tem, se ele deu algum piti porque ele foi substituído num jogo em que ele não estava fazendo absolutamente nada, e não que seja necessário. Eu comentei isso no programa do jogo, que não era responsabilidade dele, mas eu entendo por que ele foi substituído, porque de fato ele não estava fazendo nada naquele jogo, a bola não chegava nele, ele não conseguia produzir nada, abrir espaço nem nada, seja substituído. Não que tenha mudado a história da partida, mas foi uma tentativa do português. Se ele deu piti agora, só lamento. Problema dele, né? Eu acho que tem muito jogador na América que não joga nada e se acha muito maior que o clube, cara. Eu acho que jogador assim não vem a somar, não. Bom, vamos lá. O Matheus Felipe continua aqui. Diretoria fraca que só contrata jogador de Série B e Série C. Igual o Ramon comentou, até o São Paulo está contratando jogador de Série C. Esse mercado não está essa lindura toda, não. Ainda mais com o jogador recusando a América. Então, nesse ponto, Matheus, eu vou discordar de você. Vou tentar ler de novo o que você falou meu nome aqui. O Henrique aceita que o elenco fraco, pô, você fica defendendo essas amedas. Isso é pra mim. Ô, Matheus, você é torcedor do Atlético, bicho? Porque se não for, você faz favor de pontuar a frase, bicho. Senão não dá pra entender, não. Eu fico defendendo essas amebas. São as amebas do meu coraçãozinho, as que estão aí em campo com a camisa da América, bicho. Eu vou ter que defender. Mas sim, o elenco tem suas limitações. Gente, vamos deixar uma coisa muito clara. A gente já falou isso aqui 500 vezes, mas eu acho que assim, quando a gente começa a falar de muito dinheiro, nós aqui, meros mortais, que não somos Eike Batista, e não saímos aí por aí atropelando trabalhador em bicicleta em autoestrada na sua Lamborghini, a gente perde um pouco a noção do que é dinheiro, esse montante tão grande de dinheiro. Então, quando a gente fala que o América tem 30 milhões agora da cota de TV, o outro está chorando que o América vai perder 30 milhões da cota de TV, quando a gente fala dos 10 milhões do Richarlison, que foi vendido e tudo mais, gente, isso é dinheiro pra cacete. Pra caralho, isso é muito dinheiro. Mas sabe o que isso não é? Isso não é 15% do que tem Flamengo, Corinthians. Isso não é 30% do que tem Cruzeiro e Atlético. Exato. Por mais que seja muito dinheiro, para futebol desse nível onde nós estamos, para futebol de Série A, isso é uma merreca. Aqui. Isso não é metade do que tem o Santa Cruz. Tem jogador... Isso não é metade do que tem o Bahia. O Guerreiro no Flamengo ganha R$1 milhão por mês, ou seja, praticamente, em um ano, um jogador do Flamengo ganha praticamente metade do orçamento da América. Vamos parar com esse negócio. E outra coisa, tem que parar com esse negócio de contratar jogador de Série A, porque eu vou voltar a falar. Se tem jogador de Série A de 300, 400 mil, ele não vai jogar na América. O Corinthians e se ele que não, e vai atrás. Pode ir atrás sim, Ramon, vai atrás. Todo mundo vai estar de olho. Mas vai atrás, vai que você chega no momento bom e tal e consegue trazer. Ótimo. Agora, nós temos que parar com essa cobrança de que tem que trazer o grande nome. Desde o Campeonato Mineiro tem esse negócio lá. O grande nome, o grande nome, o grande nome. Você quer o quê? É família real. É família real. Pedro de Alcântara, não sei o quê. Minha filha tem 5 nomes. Ela serve? Quem que é o grande jogador? Quem que é o grande nome do futebol brasileiro? Não tem grande nome. Então, os grandes nomes são estrangeiros, né? Bom, o time tá lá, tá tentando garimpar. É, parece que recebeu a negativa da Argentina agora também. Isso é coisa do que Carreira. Acontece. Nós estamos tentando, gente. Vou trazer o Ronaldinho. Nesse ponto, eu acho que a diretoria está tentando. Eu não gosto das declarações do Alencar. Acho que ele erra muito nas declarações que ele se coloca. E ele mais tenta se defender, mais tenta proteger a sua imagem do que, de fato, dar uma satisfação à torcida. Então, isso me incomoda muito nele. Pode ser uma coisa só minha, posso estar completamente enganado. Não conheço pessoalmente, nunca troquei um bom dia com ele. Mas essa é a impressão que eu tenho. Então eu tenho essas críticas. Isso não quer dizer que eu não enxergue que a diretoria, sim, está tentando buscar reforços, está tentando montar um elenco mais forte, está buscando, inclusive, no mercado internacional, e está tendo dificuldade. Eu fosse o América, eu contratava os esborgues, sei lá, do Islândia, entendeu? Isso! Aproveitar que nós estamos no inverno aqui, os caras para jogar. Então... É, vamos lá na Islândia, vamos fazer. Analisar o América, pronto. Vamos buscar na Islândia, vamos buscar na Cochinchina, onde tiver que buscar, viu? Se tiver, surgiu um ali que tá jogando bola, vamos pra trás. Eu acho que falta na América exatamente os olheiros. Oh, o cara que tá acompanhando, sei lá, um jogo, um campeonato paraguaio. Pois é. Eu também acho isso aí, Ramon. Só que é o seguinte, o América, vai me desculpar, é tão despreparado pro mercado sul-americano que o Sid Clay foi agora para a Argentina. Deixa eu só te interromper. Vocês liguem a televisão aí, vocês me ajudem aqui no secador, porque com 14 segundos de jogo o Atlético fez um gol no Botafogo. Eu não sei se eu falo pro inferno ou se eu acho menos pior, porque o Botafogo é concorrente direto, né? Pois é. Puta que pariu, bicho. Olha isso. Não, esse gol que o Botafogo tomou, nem é defesa da América, hein? Bicho, mas desculpa, Breno. Você ia continuar, Brenda. Pois é, somente fechando aqui o raciocínio, o América é tão despreparado para o mercado sul-americano que o Sid Clay, sério, está indo buscar jogador indicado por torcedores que conhecem bastante futebol sul-americano. Não vou citar o nome desses torcedores aqui, né, tal, mas vocês devem saber de quem estou falando, a quem conhece. Pessoal que acompanha mais futebol sul-americano. Entendeu? Mas eu acho que não é bem assim, não. Eu acho que muitas dessas indicações da América aí é papo de imprensa, viu? E vamos lá. Vamos olhar um negócio aqui também. Eu até acho que o América não tem esse olheiro e não tem alguém que esteja tão inteirado do futebol. Até porque, gente, é humanamente impossível se acompanhar todos os campeonatos da América do Sul. Agora, quem está preparado? A gente acabou de falar desse gap financeiro, que ele interfere na contratação para quem vai para dentro de campo, mas ele interfere também em toda a máquina do time. Que outro time nacional, com os orçamentos milionários que tem, estão com esse preparo todo e vendo, tem esse olheiro olhando o campeonato sul-americano todo? Eu me arrisco a dizer que ninguém. Cara, porque é o seguinte, muitas coisas que saem na mídia também, o Corneta aí é prova disso, é cara que vai na comunidade no grupo do Facebook do América, vai lá e vê o que o pessoal tá falando. Eu não faço mais isso. Esses sul-americanos que estão aqui no Cruzeiro e no Atlético, vocês acham que isso é olheiro do Cruzeiro? Quer dizer, um ou outro pode até ser. Você vê ali uma sul-americana, vê uma Libertadores, você vê um ou outro jogador. Mas essa peca toda que vem aqui... Henrique, existe software de acompanhamento. Esses clubes, os grandes clubes do Brasil, têm esse software de acompanhamento à distância, cara. Eu não sei como funciona muito bem, não, mas eu sei que são programas específicos, tanto é. O do América também tem. E por incrível que pareça, o América foi um dos primeiros clubes do Brasil a desenvolver software. O América é pioneiro. Então, por que você não usa essa merda? Eu uso. São os quatro pilares que você dá. O software foi embora pro Japão junto com o criador. Não, foi mesmo? É. Não, o software ficou, só. O software ficou, viaja não. Aqui, nós temos. Só que não dá, é jogador de planilha. Futebol não é isso. Você assistiu, vou falar de cinema agora, você assistiu Moneyball? O filme com o senhor Brad Pitt? Sim. Mas não é, isso não é beisebol, isso é futebol, isso é diferente. Calma, você cara, não deixa mas é o seguinte, é um indicativo, entre aspas, assim, jogador de planilha, é um indicativo. Pô, peraí, esse cara tá se destacando tanto, vou ali assistir umas três, quatro partidas dele. Afinal de contas, você está achando que alguém esperava que o Riascos nas cocotas ia ser o que está sendo agora? Ninguém. Mas eu acho que ele chegou nas cocotas com o agente dele vindo aqui oferecendo. É, pera, o Riascos, pera aí. Antes dele perder aquele pênalti pra cachorrada, um cara tava fazendo. Não, Riascos não. Desculpa, o Riascos, eu confundi. Prato. Aquele. Não, aquele equatoriano. Do Atlético. Cazares, isso. Não, desculpa, o Atlético não. Viu ele jogando, foi num jogo contra o Atlético. E com o Atlético viu esse cara jogando na Libertadores, velho. Entendeu? Não foi nada. Mas foi só um jogo que o Atlético acompanhou? Não, esse cara foi. Então. Então, com certeza ele viu a média deles, né? Alguém foi lá votar. É porque nós não tivemos jogo contra. Não, e outra coisa, sincero, tem um cara destacando no Atlético Nacional. Você não acha que tem o Corinthians, o Flamengo, São Paulo, o Fluminense, o Atlético, o Cruzeiro, o Inter, o Grêmio, tudo em cima do cara? Com certeza. Mas tem um cara, por exemplo. Você quer um exemplo? O América achou um Rodriguinho jogado no Bragantino, brigando pra colocar ele pra 7C. Foi lá e buscou o cara, o Rodriguinho, deu certo no América. Entendeu? Será que não existe um outro Rodriguinho? Não tem um outro? Entendeu? Você quer um exemplo do negócio na América? É muito estranho. O Wesley Matos está sendo cogitado para voltar na América. Pois é. Hoje eu vi gente chorando. É porque quando era o Wesley Matos não requis renovar e tal, eu falei, gente, ele saiu numa tranquilidade, mas eu não vi ninguém chiando saindo. Agora tá chorando porque não tem Wesley Matos. Você tá sendo porque nós não pensávamos que os que ficassem e os que viessem seriam piores, né? A bipolaridade tá grande também, pelo amor de Deus. É muito pior, né? Pera aí, travou tudo aí, Sérgio. Fala de novo. Repete aí, Sérgio. Eu só tô concordando com você. O problema é que quem ficou e quem veio é muito pior do que o Wesley Matos. Aí... Eu vocês. O Wesley Matos estava fundando o Goiás lá também. Para a terceira divisão. Está grande coisa lá. Nem estou comparando. Estou falando pela lembrança dele aqui. Mas o Suézio fez uma boa Série B, fez um bom Mineiro. Esses caras não... Gente, é o que eu estou falando. O Suézio fez uma boa Série B? Fez. Nada. Não, ele fez parte da defesa mais vazada da Série B. Não foi bem. Pois é, ué. O Suézio não é base para ninguém, não. Mas pera aí, gente. O time subiu. O América, quando passou, gente. Ô, mas o Suélio tá aqui não, ué. Contratação, Ramon. O Alisson, todos os jogadores estavam falando que ele tá. A bicicletinha do Formiga tá dominando o universo. Não, Ramon. Bicicletinha do Formiga, onde pegou aí, hein? Não. Tchau, Ramon. Dá uma olhada na lata de cola de sapateiro aí, que eu acho que ela derramou. Eu tô viajando aqui, mas olha só. É droga, né? Cara, o Suélio não fez uma boa fase final do Mineirão. Todo mundo estava elogiando o cara. Nossa, como é que o Suélio cresceu? Mais ou menos. O cara fez gol no Cruzeiro no semifinal. O cara segurou lá. A defesa do América até então. Agora o Givanildo acertou a defesa do América. O Suélio foi votado comumente como o Colatina da rodada aqui, viu? Mas no final. E a gente só começou o programa no final do Mineiro. Sim, mas o final do Mineiro. No próprio programa que estamos falando, o próprio Corneta que vivia. Não, a gente falou que nas finais a gente falou que ele deu uma melhorada assim. É porque ele não errou. Não, mas o Corneta foi eleito também como Colatina várias vezes. Não, agora é o seguinte: o Wesley Matos vai chegar e vai resolver o problema. O Wesley não pode voltar, gente. Deixa eu voltar aqui. O João Pedro Magnani. Contratar jogador da Série B não é de todo ruim, pelo menos eles valorizam. O Wellington Júnior do CRB seria uma boa. Eu não estou vendo jogador de série jogos da Série B, então não posso opinar. Almeida Comunicação, está usando aqui a conta da empresa para comentar? Ô Almeida, vamos lá. Deixa eu tentar abrir o comentário dele, está aqui. Ó. Almeida! Não, onde que está o Almeida? Almeida é o nosso grande... Almeidinha? Ouvinte no Acre. Aqui no Acre, sofrendo com o nosso América. Triste de ver a realidade do nosso futebol. Almeida, você que tá aí no Acre, campeonato boliviano, tem ninguém não que você possa indicar pra gente? Venezuela tá crescendo, hein? O Bolivão 2016. O Venezuela. O artesanato boliviano pra gente também é importante, viu? Tá triste ver a realidade do nosso América, mas ainda acredito em uma reviravolta no nosso futebol. O segundo semestre está aí para isso. Vejamos a Islândia. Ganharam com raça e amor à camisa. Acredita, América, basta a todos e volta Toscano. Fala, querido. Não, mas não tem problema, não. Qual gente, problema? Só uma coisa aqui em off aqui, também só para poder ver como o futebol brasileiro, não só a América, como o futebol brasileiro vem declinando bastante. Hoje faz... O Ramon saiu. Hoje faz 14 anos que a nossa seleção foi pentacampeã, hein? Depois disso aí, vem sendo só humilhação. Somente essa ponderação aí que eu acho que é importante para todos os lados americanos. Na seleção desandou. A turma do pandeiro acabou com a seleção. É, isso aí. Pois é. A turma do pandeiro, 2002 tinha pandeiro. Tinha, mas é o Robinho ou o pandeiro massa? É o Robinho, aquele outro que era amigo coleguinha dele de quatro lá? Não, é não o... sei. O Diego? Diego, aqueles dois lá foi o começo do fim. O começo do fim. Pô, 14 anos, bom lembrar isso aí. Gente, nós estamos com uma hora e 10 já. A gente sequer tocou direito no jogo do Corinthians, o que eu acho que era irrelevante realmente. Acho que não vale a pena. A gente deve fazer a votação porque a gente tem que cumprir tabela. E a votação claro. Deve existir. Então, nós vamos votar. Eu vou perguntar para o Ramon aqui no WhatsApp qual que é o voto dele. Vocês vão votando enquanto isso. Então, vamos começar com o Corneta. Vou começar pelo quê? Pela Fina ou pelo Bala? Pelo Bala, para variar. Nossa, tá difícil o Bala, viu? Olha, é o que tem para hoje. Quer conversar com o Latina? Bom, o Colatina sou eu que continuo indo nos jogos tendo esperança. Mas há que vai melhorar um dia. E tá triste. Então tá. O senhor é o Colatina. Quem é o Colatina, Sérgio? O Colatina pode ser o Guerreiro, porque a gente vai revezando os jogadores que vão fazendo pataquada. Já teve Arthur, já teve Danilo, já teve Adalberto, Suellington. Chegou a vez do Guerreiro dar uma falha bizonha e gol do Corinthians. Então meu voto vai para ele. O Ramon tá avisando aqui, acabou a luz lá. Ô, Semig, me ajuda aí. Putz, daqui a pouco acaba aqui em casa, que eu moro perto do Ramon também. Então pronto, só rápido. Derrubaram um poste. Então acho que não vai acabar. Meu não, Deus. Breno. Derrubaram um poste. Vai dar o seu voto aí pro Colatino, pro Bala. Ó, o Bala da rodada vai mais uma vez pro João Ricardo, né? Pela algumas participações que ele teve na partida e tal, mas nada de relevante. Mas ele vai pro bala da rodada porque não tem outro e também porque é o nosso ídolo. Certo. E o Colatina? Eu votei no Colatina, era pra votar no Bala? Não, era pra votar no Colatina, o Brenda que tá tocando saxofone. E o Colatina? Não, mas o Henrique falou o Bala, vota no Bala aí. Desculpa, fui eu mesmo. Toma o Colatina. Bom, o Colatina, já vou... Novamente, vou repetir o meu voto do último programa... Vai para o senhor Alencar da Silveira Júnior, pois não vou votar mais em jogadores como Colatina, porque a ruindade já é explícita e não vou culpar eles pela irresponsabilidade de terem sido contratados. Então, Colatina para Alencar. Colatina para Alencar, Bala para o João Ricardo. Corneta, o seu Colatina foi para o senhor e o seu Bala é para quem? Vou ser o último a votar, vou pensar, viu? Peraí, putz, passa para outra aí. Ô Sérgio, eu não votei ainda não. O meu Colatina vai também para o Leandro Guerreiro. Sérgio, seu Bala. O cara viu 20 minutos de jogo, hein? Não, eu vi 45. Mais um minuto de acréscimo. Meu Bala vai para a Festa Junina do América, que foi uma delícia. Boa lembrança, boa lembrança. E mais, o jogo é uma merda, o time é uma bosta, mas a festa que a gente faz lá é bom demais. Muito bem. Ô, Corneta, você quer votar já no Bala? Pra Canjica da Dona, lá de fora da Festa Junina. O trem teve bom mesmo. Foi boa lembrança. O Bala vai para o marketing da América, que tá se assim, transformando os jogos no extra-campo em um evento muito legal. Teve um caldo de feijão. Caldo de feijão, gente! Teve caldo de feijão no... Ficou de rico. No feijão, no preço que tá o exatamente. Feijão. Exatamente. Teve cachorro quente, Canjica, ontem. Teve uma bandinha tocando foto. Foi bacana, cara. Tá de parabéns. Tá valendo a pena chegar antes do campo pra participar. Acho válido. Eu tô aqui com os votos do Ramon. O Ramon votou pra Colatina, também o Guerreiro. E pra Bala, ele vota no Sérgio Vieira. O Sérgio Vieira era um voto para mim, um possível voto para a bala desse jogo de ontem. É engraçado que a gente não comentou muito do jogo, mas eu acho que podemos concordar aqui, vocês vão concordar comigo, que ele botou em campo o que ele tinha de melhor, né? Vocês fariam alguma alteração? O time tem esquema, o time tem jogada ensaiada, uma coisa que a gente não via. Assim, infelizmente o material humano tá deixando muito a desejar. Eu acho que se tivesse um material um pouco melhor, Breno, melhor seria... um material, vai pra frente. Okay, eu seria um pouco mais ousado no sentido de jogadores. O Osman não vem produzindo muita coisa, né? O Xavier é um meia de armação de formação. Colocaria o Xavier, quem sabe até mesmo arriscaria, dependendo da atuação do Xavier no primeiro tempo, voltar, até mesmo se não fosse o esperado, não conseguisse munir o ataque, como o Osman também não vem conseguindo, colocaria o Mateuzinho. E só também, somente aqui também para poder fazer uma ponderação no meu voto bala de ontem, vai o bala também, o meu bala foi pro João Ricardo, que ontem foi o 100º jogo dele com a camisa do Coelhão, hein? Muito bem, você cortou a minha explicação do voto nele. Mas boa lembrança, boa lembrança. Eu ia falar exatamente isso. Sérgio Vieira era uma possibilidade para mim. Eu adorei o voto do Sérgio aqui, do Sérgio Tavares. Fiquei tentado em votar na festa junina. De fato, o marketing do América está fazendo um trabalho muito, muito louvável nesse campeonato. Vocês estão vendo aí... A cada jogo o comentário de quem foi, de que está muito bem organizado, mas de fato meu voto também vai para o João Ricardo, não pelas defesas que ele tenha feito durante a partida ou por qualquer outra coisa, mas porque conquistar seu 100º jogo com a camisa do América, entrou bonito com aquela camisa número 100, hoje recebeu lá os biscoitos croquero e teve seu nome trocado pelo corneta. Isso não é para qualquer jogador, não. A gente tem que ser muito grato ao João Ricardo. Esse título mineiro, e muito, é dele também. Né? Ele não foi eleito craque do campeonato à toa. É um jogador que, mais uma vez, está aí a conversa de que o São Paulo está interessado. O São Paulo pode levar na hora que ele quiser, custa baratinho, só 50 milhões. Para o São Paulo isso não é nada. Ele arruma um parceiro rapidinho que paga isso. E no mais nós temos que segurar ele o tanto que a gente puder, não tem nenhum tipo de negociação que interesse mais ao América do que ter o João Ricardo debaixo da meta, e a gente precisa valorizar ele a cada jogo, ele tem que se sentir querido aqui. Fala, meu querido. Por 50 milhões eu entrego onde quiser. Eu vou também, sai daqui de Brasília e levo nas costas para São Paulo. O nosso reserva é muito bom goleiro também. Também é um bom goleiro, por isso que eu não tenho medo da saída dele, mas eu prefiro que ele fique. Vai pesar, mas não será tão sentido assim. Isso, Brendo. Eu ia falar aqui também, já mandar um abraço aí para a turma, para toda a nação americana que está ligada aí, um abraço para a turma da Barra Una, como sempre prestigiando, né? Também, Henrique, já aproveitar e agradecer também a vocês a participação, né? E aproveitar e já deixar aqui para você, que é organizador do programa, Barra Una vai disponibilizar um dos seus famosos chapelinhos para os ouvintes no próximo programa. Provavelmente devo, assim, próximo jogo devo entregar ao Cláudio Corneta para poder ver se entrega para alguém. Enfim, fica aí para vocês poderem. Enfim, fica para vocês fazerem um sorteio para o próximo programa de alguém aí. Vocês usem o critério que vocês acharem melhor. Vai ter um chapelinho da Barra Una, aquela que não para de apoiar. Muito bem. Ainda, pode falar, Sérgio. Só legal demais. Muito bom, Barra Ona é foda. É isso aí. Aproveitando então, a Barra Ona sempre com a gente adora. Como é que tá as campanhas, o Breno? Continuam? Já acabaram? Agasalho, lado de cor? Sim, ainda. Continuamos fazendo o recolhimento dos donativos, né? Lápis de cor para as creches lá de Ribeirão das Neves, para Ambave, os alimentos não perecíveis e os agasalhos, né? Cobertor, tal. Sim. Gente, nesse frio, solidariedade com certeza traz prosperidade. Aquela blusa que você não está usando aí na sua casa, tal. Vamos levar, vamos ajudar, vamos tentar ser mais solidários, aquecer o nosso coração e ajudar o próximo, que com certeza Solidariedade traz prosperidade. É isso aí, essa dica eu já dei aqui. Essa blusa que está guardada no armário aí, que você está esperando emagrecer, se desfaz dela que você não vai emagrecer. Gente, mais uma vez agradeço a quem ficou aguentando a gente aqui durante 1h20 falando pataquada. Eu espero que pelo menos isso, igual escrevi hoje no post, pelo menos o Decadentes seja um alento para o torcedor americano. Tá feio? Tá. Mas aí nós estamos naquele rame-rame. Nós estamos aqui o tempo inteiro batendo o time, reclamando de jogador, reclamando da diretoria, etc. e tal. Porque nós somos torcedores, gente. A gente é mais racional, mais passional. O carrego da torcida do América. É mais passional do que racional. Mas tudo pode acontecer, o campeonato ainda está em aberto. Igual eu falei, o América está com a mesma campanha, mas com uma vitória a mais do que ele fez em 2011. A gente não está tão longe assim de sair da zona de rebaixamento. O América engrenar aí 3 vitórias, acabou. Já é outro time, já é outro momento, já é outra coisa. A gente espera que a diretoria, a gente já sabe que a diretoria está buscando reforços, a gente agora faz votos de que esses reforços venham. No começo do ano, teve um negócio muito interessante, em que quando surgiu o nome do argentino lá do Atlético Rafaela, como é que é o nome dele, ô Cláudio? Alevo. Isso, aquele que eu não queria de jeito nenhum, mas a torcida abraçou e fez contato com o cara, e entrou no Twitter do cara, e chamou, e vem pra torcida da América, que esse time é foda. Isso, a América não tinha ganhado nada ainda, nem Campeonato Mineiro, mal tinha estreado, mas a torcida tava lá. Eu acho que isso é uma coisa que, se aparecer um outro nome que a gente goste, a gente precisa fazer. Isso é uma força que a torcida pode ajudar na hora de uma contratação também. Um jogador vê que ele está sendo esperado, que ele vai ser valorizado aqui. Às vezes ele está encostado num banco de alguém e que ele vai ser valorizado. Se chegar um outro jogador, igual está chegando, tem um que está certo já, que é a primeira contratação pela indicação do Sérgio Vieira, que é o tal do atacante que está vindo lá da Ilha da Madeira. Ô, gente, a Ilha da Madeira nos deu o Cristiano Ronaldo, então vamos acreditar. Ô Henrique, ele já está, eu vi ele no CT hoje, já está aqui em Belo Horizonte. Aí, e outra coisa que eu vou falar também, quando no CT o Tony já estava treinando com bola com a turma hoje. Botou seu som para mim. Boa notícia. O Tony, hoje no CT, eu já vi o Tony já treinando com a bola, com a turma, o Tony muito e o Pablo. Boa notícia. O Pablo hoje fez uma postagem, acho que foi no Instagram, no Facebook dele, falando que ele está liberado pelo departamento médico para treinar com bola, sim. O Tony é novidade para mim, eu não estava sabendo, que bom que o Tony vai voltar. Nós precisamos do Talibã, nós precisamos de um kamikaze dentro de campo, que ótimo. E o time, gente, não é essa draga toda, não. Vamos acreditar, porque dá, sim. Esse time tem potencial para fazer muito mais do que ele está fazendo. Só que ele caiu nesse redemoinho, e aí você tem que remar ainda mais forte para sair dele. É ainda mais complicado. Eu volto, o Ramon não está aqui, eu achei que ele ia estar aqui para falar de novo, já que ele não está, vou eu repetir mais uma vez. Vamos aproveitar a Série A. E vamos esquecer, se está difícil demais ficar com essa carga de lanterna nos ombros, esquece que existe campeonato. Jogue o campeonato jogo a jogo, você. Faça você o seu próprio campeonato e vá jogo a jogo. A cada jogo, e não importando o que aconteceu no jogo anterior. Se ganhou, se perdeu, se empatou, no próximo jogo você chega lá, é zero. Que vale aquele jogo. Aquele jogo é uma final, isso. Aquele jogo vale 3 pontos. Não é isso? Foi assim. Isso mesmo, foi assim mesmo, até aproveitando esse gancho aí dessa sua frase, dessa sua colocação, muito pertinente, por sinal. Eu assisti o Bola da Vez terça-feira agora com o Cuca, que ele falou justamente isso sobre o Fluminense, aquele milagre que eles fizeram em 2009 para não cair. Cara, nós simplesmente entrávamos dentro do vestiário, esquecíamos da tabela, falava, gente, o jogo de hoje nós temos que ganhar, esquece tudo que está acontecendo e vamos para o jogo, vamos ganhar o jogo. Foi assim que o Fluminense conseguiu se manter. Então, ou seja, mais um exemplo para o nosso torcedor e a nossa equipe se inspirar. Seja no Figueirense do ano passado, né, que conseguiu se manter, que tinha menos pontos nesse momento que nós hoje, E aqui é a Fluminense de 2009, que estava numa situação muito mais crítica do que a nossa. Ou seja, exato, não está nada perdido não, gente. Vamos levantar a cabeça, nós vamos sair dessa situação e vamos mais longe. Nós vamos ser campeão da Copa do Brasil. Quinta-feira contra o Fortaleza, nós vamos estraçalhar. Isso aí. Quinta-feira, semana que vem, ainda tem Copa do Brasil. E eu acho... é no sábado, pode achar. Eu acho que o América tem que dar uma atenção especial na Copa do Brasil. Vai focar muita seriedade nela. Nem que seja para a questão financeira. Que passar do Fortaleza, não desmerecendo o Fortaleza lá no Castelo é foda, mas a gente tem obrigação de passar do Fortaleza. Com certeza desse, tem uma obrigação. Eles terem eliminado o Flamengo, tem que lembrar isso, mas né, a gente... É aquele negócio. Uma passada de fase da Copa do Brasil vai de quantas... Quanto dinheiro para a América? É, muito dinheiro, é bom. Corneta, eu, cara, não vou ser, assim, não vou ser fugitivo do Galvão Veloso se eu falar isso aqui, não. Só que é o seguinte, a situação é, se nós conseguimos superar a duplinha, que tem um orçamento muito maior que o nosso em jogos de mata-mata, né, ida e volta contra, na fase final do Mineiro, é o mesmo estilo de competição a Copa do Brasil. Por que nós podemos ser campeão? Podemos. Vamos buscar isso. Vamos enfrentar antes do jogo contra... Vai, Sérgio, desculpa. A melhor campanha que o América já fez em Copa do Brasil foi em 98, que a gente chegou nas oitavas de final eliminando o Inter. Isso. Se a gente passar do Fortaleza, a gente repete isso. Ou seja, seria de novo a melhor campanha do América. Caso passe do Fortaleza, já será a melhor campanha de novo. Então já vamos começar hoje, cambada de pijameiro do cacete. Vão quinta-feira pro campo apoiar o time pra ver se passa de fase. E ficar em casa cornetando, enchendo o saco da mulher, não. Deixa porque a sua mulher em casa. Exatamente. Deixa a sua mulher em casa tranquila e vai pro jogo torcer. Ou leva ela também, que é mais importante também. Isso, vamos fazer isso. Então vamos, antes do jogo contra quinta-feira, vamos se juntar, onde quer que seja. Eu vou chutar, vai ter ensaio da Barra Una, não, ô Brendo? Pois é, nós ainda estamos em discussão sobre isso aí e tal, então, mas nós estamos pensando em fazer, tá ainda em breve, se caso for rolar o ensaio, vocês vão ficar sabendo aí nas redes sociais, mas nós estamos pensando em fazer em algum bar, né? Esse ensaio para poder chamar o torcedor americano para poder fazer aquele tradicional alento que a Barra Una sempre faz nas partidas, também no bar, como nos bares tradicionais. Como ano passado foi várias vezes no bar do Paulinho, só tivemos um problema lá com a vizinhança, né, que não gosta muito de barulho. Mas enfim, tirando isso, nós vamos continuar o nosso barulho de sempre, apoiando o América da mesma forma que sempre foi. Nós ainda estamos acertando esses detalhes aí para o ensaio. Em breve vai ser se rolar o ensaio mesmo, nós vamos soltar aí nas redes sociais para todos saberem. Segue lá a Barra Una que vocês vão ficar sabendo. Então, antes do jogo de quinta-feira, dia 7, contra o Fortaleza, que é no Independência, o América joga no sábado, depois de amanhã, às 18h30, salvo engano, lá na Arena da Baixada, em Curitiba. O América estará em Curitiba fazendo jogo contra o Atlético na Arena da Baixada. É cada jogo por vez, é jogo por jogo, é ponto a ponto, é bola a bola, é a cada disputa, e o americano não pode desistir. O americano jamais tem que acreditar até o final. Se alguém entrou nessa Série A não sabendo que seria desse jeito, talvez não fosse tão sofrido, mas que seria desse jeito, lutando a todo momento, entrou muito enganado. Eu não sei o que está entendendo, o que estava esperando do América. Nós temos um orçamento muito menor do que o todos os outros times. Nós temos nós conseguimos fazer milagre, gente. O América faz milagre com o que tem. O América consegue revelar muito jogador, o América consegue montar equipes competitivas, o América conquistou um Campeonato Mineiro contra dois pagar o salário gigantes. Pagando salário em dia, botando as contas em dia, diminuindo as dívidas e pensando o América em longo prazo. Então, futebol é dentro de campo, a gente tem gente aí que consegue produzir mais do que vem produzindo. E que eles coloquem na cabeça a mesma mentalidade de que é jogo a jogo, de que é bola a bola, e a cada momento a gente vai conquistando mais um pedacinho de campo em busca da vitória, em busca dos pontos, em busca da permanência. É sábado, às 16h30, Decadentes volta no domingo, às 20 horas. É 18h30 o jogo, 18, não? 18h30. É 6 horas da tarde, 30 minutinhos. Às 18h30, eu confundi com 16 aí, tá errado. Às 18h30, no domingo, às 20 horas, Decadência está de volta. E aí a gente vem na outra semana, provavelmente vai ser na sexta-feira. Gente, aproveita a Série A. Não desiste do time. Para de reclamar, vão para campo, vão torcer. Pode reclamar, vou parar com isso também. Não tem essa não. Reclame. Reclame muito. Xinga no Twitter, fala os impropérios que você quiser falar. Mas chegou no dia do jogo, vá a campo e apoie o América. Vamos jogo por jogo, que ainda tem jeito. Certo, senhores? Bem, agradeço demais a participação de todos. Nós falamos demais hoje. Desculpa, torcida do Corinthians, que nós não falamos nada do jogo com vocês. Vocês não estão aqui para ouvir mesmo, então dane-se. E vamos para frente, gente. Coelhão tá aí, Coelhão é uma paixão. A gente vai morrer com esse trem no coração. Então vamos apoiar, que é o que nós temos. Vamos morrer pra... de coração com esse trem, né? É, isso. Mas pelo que eu tô sabendo, o pai do Brendo, não, o pai do Cristiano tá bem. Então eu acho que disso a gente não morre, não. Isso, o pai do Cristiano foi até no jogo. E foi pior, até no jogo, o pai do Cristiano é mais animado do que ele. Você tem que ver as piruetas que o velho dá com a Una tocando. Ô Cristiano, você vai ter que voltar aqui pra responder a essa, viu? Não, Cristiano, traz seu pai e fica em casa. Isso, faz isso então. Campanha, traga o pai do Cristiano. Começa a campanha, traz o pai do Cristiano pro Decadentes. Obrigado, galera. A gente volta domingão. Abraço a todo mundo. Um abraço. Vamos, Coelho. Não usem drogas do Formiga.